Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade às nossas meditações, hoje trabalhando o capítulo 9, segundo Crônicas, capítulo 9. É um texto interessante, vai destacar a rainha de Sabá visitando Salomão, o esplendor do reino de Salomão e a morte do rei Salomão. Mas antes de fazer a leitura desse texto, segundo Crônicas, capítulo 9, eu leio um texto que foi enviado pelo nosso irmão e colega pastor Paulo Bueno de Camargo, lá de Londrina. Então vou ler para vocês um texto que ele enviou, enviados com propósito. O texto diz assim: enviados com propósito. Jesus envia 70 discípulos em duplas com uma missão radical: anunciar o reino e operar sinais e milagres. Lucas capítulo 10, versículos 1 a 24. Ele não os envia como profissionais, mas como servos, dependentes da provisão divina. O número 70 ecoa a história de Israel, lembrando que Deus levantou líderes e continua levantando. Nada aqui é fruto do mérito humano, mas de chamado e empoderamento do Espírito. Ao retornarem, os discípulos celebram os resultados extraordinários: a libertação, a cura, o reino avançando. Jesus, porém, gentilmente corrige sua perspectiva: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. A verdadeira alegria não está nas conquistas externas, mas na confirmação de nosso lugar no reino eterno. Ele também louva o Pai por revelar a mensagem aos humildes e declara: bem-aventurados os que vêm e ouvem o que os profetas desejavam conhecer. Está apontado no versículo 24. Somos parte dessa bênção, irmãos, um povo chamado a anunciar o Evangelho com autoridade e humildade, confiando que Deus age em nós e por meio de nós. Oremos, Senhor, que eu possa ir aonde tu me enviares, com humildade, poder e amor, que minha alegria não esteja nos feitos, mas na certeza de que sou teu. Amém. É o autor que ele tem mais utilizado, A.C. Barro. Louvado seja o nome do Senhor, que reflexão abençoada a missão dos 70. Irmãos, agora vamos ler a partir do versículo 1, a rainha de Sabá visitando Salomão, o esplendor do reino de Salomão, a morte de Salomão. Há um paralelo no primeiro livro de Reis, no capítulo 10, entre os versículos 1 a 13. Vejamos. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para pôr à prova a sabedoria de Salomão por meio de seus enigmas. Chegou a caminhada com uma grande comitiva e muitos presentes caros, camelos carregados de especiarias e essências aromáticas, muito ouro e pedras preciosas. Assim que se reuniu com Salomão, inquiriu-lhe sobre todos os assuntos que desejava. Salomão lhe esclareceu todas as dúvidas. Não houve uma só pergunta que Salomão não respondesse satisfatoriamente. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, as iguarias que eram servidas em sua mesa, as acomodações dos seus oficiais, o serviço e os trajes suntuosos dos seus criados e copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa de Yahvé. Então declarou a rainha de Sabá ao rei Salomão: O que ouvi na minha terra acerca de todas as tuas realizações e da tua esplêndida sabedoria era verdade. Contudo, eu não acreditava até que cheguei aqui e o não conheci pessoalmente. Com certeza, não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassaste em muito a fama que ouvi. Portanto, bem-aventuradas são as pessoas que te servem. Felizes são esses teus servos que estão sempre diante de ti e podem ouvir e apreciar a tua sabedoria. Bendito seja Yahvé, o Senhor teu Deus, que se agradou da tua presença e te colocou no trono dele para reinar por Yahvé, pelo teu Deus. E tudo isso por causa do amor misericordioso do teu Deus para com Israel e da vontade divina de preservar esse povo para sempre. Eis que o teu Deus te constituiu rei e com o propósito de manter a justiça e o bem. Em seguida, a rainha entregou a Salomão uma oferta de 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias, essências aromáticas raras e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Urã, Irão e de Salomão trouxeram grande quantidade e de Salomão trouxeram grande quantidade de ouro, de ofir, madeira fina, de junípero e sândalo e pedras preciosas, com o cipreste de sândalo, o rei fez os degraus da casa de Yahvé e do palácio real, como também as harpas, as liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo tão deslumbrante em Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com generosidade e lhe deu tudo que ela desejou e pediu muito mais que ela lhe tinha trazido. Perdão, que ela desejou e pediu muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então a rainha e seus servos retornaram para o seu país. Então, irmãos, nesse primeiro trecho, nós chamamos de perícope, nós vemos a rainha de Sabá visitando Salomão e percebendo a grandeza do reinado de Salomão, reconhecendo a glória do Deus Criador de todas as coisas, do Deus de Davi, do Deus de Salomão, do Deus de Israel. E uma troca de gentilezas. A rainha de Sabá presenteia a Salomão e também recebe presentes. Então há um momento aqui de confraternização, de troca mesmo de presentes e o reconhecimento da rainha de Sabá, da grandeza do reino de Israel, da sabedoria do reino de Salomão e da prosperidade em Israel. E eu reafirmo para você, nunca houve, como nós já lemos nos capítulos anteriores, nunca houve na história de Israel um momento de tamanha grandeza e tamanha prosperidade, nem sabedoria igual à de Salomão. Foi um momento de apogeu, momento de apogeu da história de Israel, que tinha sido conquistada pelo rei Davi, que enfrentou batalhas, e Salomão agora completa essa conquista com sabedoria, com diplomacia, com o esplendor na construção do templo. Ele vai só incorrer num problema, só que eu digo, não é de, ah, tudo bem, né? Mas ele vai incorrer num erro grave de permitir que Israel se trouxesse outros deuses. Bom, vamos ver agora o capítulo, o versículo 13. Há um paralelo no primeiro livro de Reis, no capítulo 10, de 14 a 29. Leiamos agora, versículo 13. O peso de ouro que se depositava aos pés de Salomão, todos os anos, era de 23.300 quilos. Olha só o momento de grandeza, né, do reinado. E sem contar os impostos pagos pelos mercadores e os comerciantes. De igual forma, os reis árabes e os governadores dos vários distritos do país traziam seus tributos em ouro e prata para Salomão. O rei Salomão mandou fazer 200 grandes escudos de guerra de ouro batido, utilizando 3 quilos e 600 gramas de ouro batido na confecção de cada estudo, de cada escudo. Fez ainda mais 300 pequenos escudos de guerra de ouro batido, com 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada um, e os dispôs no interior do palácio da floresta do Líbano. O rei mandou confeccionar também um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro que eram unidos ao trono. E de ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento. As esculturas de 2 leões em pé, um de outro e de cada lado sobre os degraus. Nunca se havia construído nada igual em reino algum da terra. Eu vou repetir a parte B. Nunca se havia construído nada igual em reino algum da terra. Irmãos, vocês percebem aqui todo o detalhamento e todo o ouro com que as coisas eram construídas. Nunca se havia construído nada igual em reino algum da terra. Foi um momento de grande prosperidade de Israel. Mas, versículo 9, mais 12 leões em pé foram posicionados, um e de outro lado sobre os seus degraus. Nada semelhante havia sido construído em nenhum outro reino conhecido. De novo, nada. Você pode pensar em várias nações e no período, né, a época, e você vai ficar espantado, como eu fico espantado, cada um que gosta de história fica espantado. Nada semelhante havia sido construído em nenhum outro reino conhecido, em particular no reino de Israel. Nunca, nunca houve, nunca foi construído em nenhum outro reino conhecido. Bem, versículo 20: todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, porquanto a prata quase não tinha valor comercial na época de Salomão. Afinal, o rei tinha uma frota de navios tripulados pelos melhores marinheiros cedidos pelo rei Hirão. A cada 3 anos, esses navios regressavam de Tarsis, trazendo grande quantidade de ouro, prata, marfim, além de animais exóticos como macacos e pavões. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muito os reis do seu tempo. Eu leio agora o 22 novamente para você perceber a grandeza do reinado de Salomão. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio. Riqueza por um lado, riqueza material por um lado, sabedoria por outro lado. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muito os reis de seu tempo. Não é que superou, superou em muito. Versículo 23. Todos os reis da terra solicitavam audiências para o aconselhamento com o rei Salomão. Todos disputavam ouvir da sabedoria que Deus fazia brotar dos lábios do rei a quem ungira. Ano após ano, todos os seus nobres consulentes depositavam aos pés do rei seus muitos e valiosos presentes, objetos de ouro, prata e mantos riquíssimos, armas, especiarias, essências aromáticas raras, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos. É de impressionar, né, irmão? 4.000 estábulos para abrigar seus inúmeros cavalos e carros militares, e 12.000 homens especializados na condução desses carros, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades estratégicas e outra parte próximo a ele na cidade de Jerusalém. Ele exercia total domínio. Total domínio sobre os reis da terra, isto é, da região do rio Eufrates até a terra dos filisteus. De novo, impressiona agora pela geografia. Ele exercia total domínio sobre todos os reis do rio, isto é, da região do rio Eufrates, mais ao norte, até a terra dos filisteus, mais ao sul, e até a fronteira do Egito, bem lá no sul. A riqueza de Salomão era de tal ordem que tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras e o cedro tão numeroso quanto os sicômoros da Baixada, as figueiras bravas de Cefelá, planície de Judá. Salomão mandava importar os melhores cavalos das terras de Musur, no Egito, da região da Cilícia e de vários outros países. Irmãos, são tantos nomes e tantos itens que nos impressionam tamanha prosperidade por um lado e sabedoria por outro. Agora, esses versículos finais falam da morte do rei Salomão, com um paralelo no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, entre os versículos 41 e 43. Finalizando então, diz assim o texto: o restante dos atos de Salomão, bem como todos os acontecimentos importantes de seu reinado, desde suas primeiras ações até as últimas, estão todos escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas palavras do vidente Ido em relação a Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos sobre todo Israel, na cidade de Jerusalém. Ele repousou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Em seguida, seu filho Rehavam, ou como nós conhecemos, Roboão, tornou-se o sucessor do seu trono. Louvado seja Deus por essa palavra. Se nós temos algo a acrescer em uma devocional, se fosse um estudão, aí é outra coisa, né? Mas para uma devocional, se nós podemos acrescentar algo, é o seguinte: Salomão é um dos maiores exemplos que na vida melhor é acabar bem do que começar bem. Nós temos que tomar essa decisão, irmãos e irmãs, como nós vamos encerrar a nossa carreira. É certo que durante a vida, em muitos momentos, nós acertamos, em alguns nós erramos. É certo também que o ideal seria acertar sempre, mas a própria Bíblia mostra que os homens mais cheios do Espírito do Senhor também caminharam e tiveram a presença do pecado. Por isso, uma pergunta que fica agora: como você quer acabar? Como você quer encerrar a sua vida? O melhor seria se nós encerrássemos, tivéssemos toda a vida, início, meio e fim, sem nenhum pecado. Mas diante daquilo que a própria Bíblia nos diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, temos que perguntar: é melhor começar bem e acabar mal, ou começar oscilante, aprendendo e encerrar bem? Bom, Salomão é um dos maiores exemplos que na vida melhor é acabar bem. Eu ia dizendo a você, melhor é acabar bem do que começar bem. O brado de louvor a Deus pela sabedoria de Salomão, por parte da rainha de Sabá, marca o começo brilhante e abençoado reinado de Salomão, confirmando a visão que tivera em Gibeon. Entretanto, irmão, à medida que foi envelhecendo, em vez de se tornar ainda mais amigo de Deus e, portanto, mais sábio, deixou-se influenciar pelo paganismo de suas muitas mulheres gentias e sofreu grande, assim como nós falamos de grandes coisas, na construção, na sabedoria, na prosperidade, Salomão sofreu grande declínio espiritual e muita tristeza. Vejamos alguns motivos, irmãos, que levaram o grande Salomão à depressão. Primeiro, orgulho e ambição o levaram a menosprezar as leis e orientações do Senhor. Orgulho e ambição têm que sair de perto de nós. Em segundo lugar, por conta de negócios, muita atenção, por conta de negócios e interesses econômicos, acabou casando com uma princesa do Egito. Cuidado com os interesses desse mundo, com os negócios desse mundo que podem te afastar da presença de Deus. Em terceiro lugar, assimilando de várias nações, assimilando a cultura de várias nações, como, por exemplo, a cultura egípcia, aliada à sua já mencionada ambição e arrogância crescente, formou um harém com centenas de esposas, tudo para Salomão era grande, né? Formou um harém com centenas de esposas vindas de várias nações. Em quarto lugar, as paixões humanas, quando correm soltas, sem o controle do Espírito de Deus, acabam precipitando qualquer pessoa no abismo dos pecados e das mais amargas tristezas, longe de Deus e cada vez mais perto dos deuses pagãos e de seus rituais e costumes idólatras. Em quinto e último lugar, todo esse movimento cultural e religioso pagão assumido pelo rei, contagiou o povo de Israel e levou a todos à mais plena apostasia e confusão, a ponto de construírem templos pagãos por toda a parte. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, entre os versículos 7 e 8. E você vai ver ao longo da Bíblia, na sequência, depois de Salomão, a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, o que isso acabou gerando. Além da divisão dos reinos, a apostasia, a negação da fé, a idolatria e tudo mais aconteceu também porque Salomão cochilou nessas áreas. Que Deus fale poderosamente ao nosso coração e nos livre de todo orgulho e ambição. Que o Senhor, por conta dos negócios e interesses econômicos, permita que nós não sejamos contaminados, casando não com a princesa do Egito hoje, mas casando com os ídolos desse mundo. Terceiro, que nós não venhamos assimilar da cultura desse mundo a ambição e arrogância que nos afastará certamente de Deus. Em quarto lugar, que as paixões humanas não corram soltas no nosso coração sem o controle do Espírito do Senhor. Em quinto lugar, que todo esse movimento cultural e religioso pagão não seja assumido no nosso coração e não venhamos a nos afastar da presença de Deus. Espero que a leitura desse capítulo fale poderosamente ao nosso coração e nós andemos segundo a vontade do Senhor, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.